a parte principal, ela vai passar em retaguarda pequeno porte, já está esperando alguns minutos, alguns muitos minutos no parte 3 para iniciar o táxi até o parte 4. Casulo Alfa, confirme. Autorizado o acionamento, aguardando coordenação para a pista 1-0. O 07 não tem o seu plano, aguarde, copo. Confirmando o plano com defesa aérea? Autorizado chama. Correção, autorizado parte principal, contorno os fingers, ingressa na taxi em Lima. Após Mike, é a primeira direita. Após Quebec, primeira esquerda. E na Quebec chama a torre 118.95 para o táxi e a pista até o parte 4. Guarda. Libera a direita e chama em Solinho no 2.19. Aguarde, Oscar do Lão. Então, Juliette, flag is restricted to by level 180. Rapaz, 4076, Alfa, reportando essa Juliette, inicialmente vai manter a posição. Alfa, antes da Juliette, você está aqui. 867, 1167, aguardando. Visual com aeronave, a aeronave está passando a sua retaguarda. Passando um pequeno porte, será autorizado. Afirmativo, tá passando a sua retaguarda, caravan azul e branco. Coordenação com a FAER autorizada. O Chibeque aciona dentro o azul 4463. 4463, aguarde, mantenha a posição. Na porta 8. Oxanair, 6254, livre nacional, pushback, coordenação com solo frágil, chama táxi. Repórter em táxi, 6254. Na escuta do solo. Poderia somente confirmar o nível? Gente, conforme o briefing da defesa aérea, direita em rota após decolagem, decolada 1-0. O controle 1-19.8. Ano 3290, desce para 2.000 pés. Está livre. ILS, reporte estabilizado. Ajuste. Sou meu pés, mas mais estabilizado, ó, meu e 17 na torre 4290. Ingressa Juliette para o portão 03, azul 4076. Solo, previsão de tarde para o Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa foi autorizado decolado ao 1-0. Permanece a autorização após decolagem direita da 1-0. Saída coral, rota permanece, nível permanece, código 5011. Na esquerda, estaciona a frequência livre, 4-4, boa tarde. Boa, nome né, Tec para o táxi, tem 1-3-7, alterna Galeão 3-2. Confirmando a autonomia alternativa? 3-38, Galeão. Guarda para início de táxi, aeronave da Oceania, tá puxando no 6-12. Entre, no 6-12. Solo para o táxi 6-2-5-4, POP 6-9. 3:50 Guarulhos, Alberto. Solo para o Pio, 6254, portanto, POP 7:50 Guarulhos. Oceania 6254, livre táxi até o ponto espera, vem de Alfa, ponto espera, torre 1 no noite, decimal 95, e o ajuste 10017. Ok, via de Alfa, ponto espera, 295, 6254. O 967 pode seguir o avião? Afirmativo, número 2 até o ponto espera, dá 90. Seguindo a Oceania até o ponto espera, 967. Solo Oscar Zulu Alfa, pode iniciar o táxi, tá? Oscar Zulu Alfa, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, aguardando para continuar até o 1-0. Oscar, por conta e risco, ainda não tenho o seu plano. Poderia confirmar nível, localidade e rota? Alô, ingresso no... Mantenha a posição, aguarde. A retaguarda da aeronave da Gol como número 3 no ponto de espera. Via Indy Alpha no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, e o ajuste no 097 é retaguarda do Boeing da Gol. Oceania 6254, totalmente pronto. Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 132. Alinha e decola, pista 10, 6254, da Oceania. Táxi. Até parede. Ainda nessa situação do solo? Confirmando a autonomia? Alternando Serra Bravo, Índia Papá? Torre 1895. Não, não me assente, mas tem um ponto de espera. Acho que autorizado Salvador Siri, Serra Índia Romeo Índia, 1000 pés, DCT, aí. Corredor Axé, decola 97 direita, 0153 o código, 1119.8, controle. Confirmando, Clube Meósico. Lamento, táxi, torre 1 no 8, decimal 95, Clube Meósico. Escuta do Lock, tá? 3290. Tá 3290, completa aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, tá? 3290. Bom, no 167, manter o ponto de espera, devido à aeronave que decolou à frente, subindo para o mesmo nível e mesmo perfil de saída. É 254, decolada 45, chame o controle em 119, décima 8. 198254. Número ótimo, autorizado táxi, reporte na Papá, um ajuste na 017. Controle Salvador, 6254. Oceaner 6254, contato radar na decolagem, se me manter nível 360, saída da El. 360 em ascensão, a senhora me autoriza para o Edael? Autorizado da El 6254. Muito obrigado para o Edael. Jesus 2230, sua identificação está autorizada a chegada a mão. Presente, voe Aman e reporte para a descida, passaria do 2230. Direto Aman, está no ideal de descer. Aman? Autorizado táxi até o hotel, no hotel Torre 18, decimal 95 para táxi, até a cabeceira. Passaria do 2230. Vai manter 190. Só para informação de tráfego, no momento, posição de 12 horas, 2,5 milhas. Como Noroeste, um Bravo Eco 9 Lima. Transportes enfermos em ascensão para nível 200, passando 180. Parou, hein? Livre acionamento, chamaram táxi. Quilo Quebec Serra. Lima, Hotel Juliet, contact now, receive center, frequency 126.85, unable, 125.45. Autorizado na interseção Papá chama Torre, 118, decimal 95, quilo, quebra que serra. O 167, autorizado alinhar e manter cabeceira na zero. O Romeu Oscar, autorizado decolar, pista 17, o vento 190 graus, 14 nós. Três dois na zero, no solo 48, libera direito, chama o solinho no 2290. Afirmativo, a caminho. 2230. Passaria do 2230, vê se mantém nível 060, voe na proa de Amã para interceptar a chance. 060, está voando Amã, no 2230. Seu ponto de espera como número 2. O Indy Alpha, no ponto de espera 118, decimal 95 e ajuste no 097. O Romeu Oscar, decolado aos 49, controle 119, decimal 8. Obrigado. Olympus 107, na escuta? Mantenha a presente posição. Boa tarde, aqui o Romeu Oscar. Quilo, Romeu Oscar, 1000 pés, corredor axé, reporte farol da barra. Autorizaria 045, direto Siri. Romeu Oscar, inicialmente 1000 pés, vai aguardar para aqui. Vai aguardar, Romeu Oscar. 17, preparar a bola elétrica, número 2, aguarde. 1219. Uno 07, confirmando, mantém a minha escuta na Delta, mantendo a posição. 67, decolada 251, chame o controle em 119 decimal 1. 193. 2290, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 08, tá, 3290. Pode lá. 1167, contato radar na decolagem, subiu, manter nível 360, saída da EL. 360 na da EL, assim possível, vou ativar, 1967. Encerrar a coordenação, contento, 1967. Mapa Tango, Oscar Zulu Alfa, autorizado, decolar, pistão no 0, 190 graus, 149. Obrigado. Romeu Índia. Outro então. Eu tenho a Sierra Índia, Romeu Índia. 254, chame sempre 1251, 1295. 1251, 1395, força, né? 254. Passa dentro 2230, pequeno desvio à esquerda, para formações. Do 2230, ciente. Qual pro ir a manter ele por favor? O Juno 07, autorizado ingresso na Juliette, Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Ciente, passaria do 2230. Código 5024 e... O controle 1 no 9.8. Confirmando, tá no pátio 5? Controle Salvador, boa tarde. Para Tango Oscar Zulu Alfa. Para Tango Oscar Zulu Alfa, contato radar na decolagem. Recebe mantenimento 1-0-0 direto coral. 1-0-0 direto coral, Oscar Zulu Alfa. 9.5, o que vai que ser? Quebec Serra, autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste na 017. New Pace. Temos uma aeronave em aproximação de chegada, emitida para o 050. Salvador, Brasília, representante 17 aqui. Decola da 10 direita após 360 nível, Arbor Elefa é a saída. 5055 código e o controle em 119.8. Tilo Quebec Serra, autorizado o ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Porque a gente abriu a porta da torre aqui para a pessoa sair e o próprio ruído das aeronaves ocasionaram a interferência. Mas o senhor copiou, cotejou corretamente, chama pronto no portão 9. Tem condição de voar toque o passaredo 2230? Passaredo 2230, presente foi toque, desço para 2000 pés, ajuste 1097. Trote toque para 2017, o passaredo 2230. Quebec Serra, autorizado alinhar e decolar pistão 17, vento 190 graus e 172. 0463. Vai decolar mantendo proa até 5.000. Autorizado a decolar, pistão a 0,190 graus e não menos. Olympus 107. Observe a rolagem do Embraer da Azul. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. O Romeu é paciente, eu acho, para a condição a... para 4.500. Passaria do 2230, tem condição de manter a speed até 1. Afirmativo. Paciente, 2230. Abação no 40, gol no 167. Gol no 167, centro recife, 125, não tem nada no 3395. 251-3395, obrigado. Controle 1-1-9-8. 119-8. É o Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem. Inicialmente mantendo proa até 5.000 pés, após curva direita. Ok, 5.000 pés à direita depois da EL? Afirmativo, após 5.000 curva direita na proa de Dael, Azul 4463. Ok, 5.000 da EL. Controle, uma boa. Até que Sierra 1 no meu país, corredor Axé, reporte farol da barra. São 3144, informa o tráfego, posição de 2 horas, 9.5 milhas, como sudoeste, um Bravo November 2, papai, estamos tendo 3.633. Passaria do 2230, desce para 2.000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Para 2.000, livre LS, reporte estabilizado, 2230. Foi direto Leda. Direto Leda, 4463. Dael ou Leda? Após 5.000, direto Leda, 4463. Ok, direto Leda. Visão 44, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Para nós, 3144. Visão 44, copiou o controle. Estão 3144, o tráfego que eu procede na aproximação, um ATR-32, e no momento a posição de 1 hora, 1.0 milhas, em descida para 2.000 pés. Sim. São 3144, 46 para o localizador, curva direita para o 070, desça para 2.000 pés, está livre LS, aposta estabilizada. 070, 2.000 pés, aposta estabilizada, está 3144. Apatango Kilo Romeo Oscar, livre ascensão, sob condições visuais para o 045. Olympus 107, decolada 01, no chame controle 119.8. 19.8, grato. área para os MISC 50 EUDES 340 nível, DAEL, transição BDEV a saída, decola da 10 direita após 5053, código 119.8 controle. Salvador, Olympus 107. Olympus 07, contato radar na decolagem, submantendo voo na 00. Em ascensão, partindo de voo 100, Olympus 107. 19.8, chama a próxima pushback no 03. Gostaria do 223-0 estabilizado? Afirmativo. Chame torre 118, 195. 118, 95, 2230. Salvador, boa tarde, parceiro 2230, final da 10. Parceiro 2230, boa tarde, continue a aproximação. Reporte 30 pulso, baixada travado, ajuste na 017. Abaixado travado, 2230. Passaria 2230, livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 15 nós. Livre pouso, 2230. Salvador, Olympus 107. Siga Olympus. Pode chamar a DTV da presente? Somente mantém o perfil da correção, mantém a escuta do controle, agora não transferência para os canais de prevenção. Guarda-me. Pelo Quebec, se atente, mantém o perfil de 10 pontos, iguais, não abre a voar. Se reportar, chame frequência livre para acordar. Olha o Olimpo 107, pode curvar em direção à proa 170. Olimpo 107, autorizado, esquerda 170. Esquerda 170, Olimpo. Tan 3144, controle. Prossiga. Tráfego que o precede agora 6 milhas, completa aproximação, chame torre 198.95. 2195, visual 314. Do 4463, chame centro Recife, 125, Olimpo 107, chame defesa aérea nos canais previstos. Ground, 2230. 2230, solo 06, chame o solo em 121 decimal 9. 121 mais gráfico, 2230. Salvador 3144, baixo aí pra voo no zero. 3144, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 1 menos. Livre pouso no zero, 3144. Autorizado o táxi até o través do portão 62, aguardando para prosseguir. O azul 4089 vai iniciar? Estou mantendo a posição, cancelada a autorização de pushback e aguarda para ser autorizado novamente. O 8.67 autorizado até o ponto de esperador no Zen de Alfa, no ponto de esperador 1 no 8.95, ajuste 1.017. Solo 1.219. Direito 1.219, 3.144. Agora mantém a posição. A aeronave da Gol vai passar a retaguarda após ser autorizada. Mantém a posição e aguarde. Tá, 3144, livrando a sua escuta. 144, Alfa, mantém a posição da Juliette. Alfa, mantém a da Juliette, tá, 3144. Inteligível a transmissão. Serra, serra, prossiga. Para qual horário é o plano? Para qual horário é o plano, Yankee Serra, serra? Aguarde, não tenho seu plano aqui, vou chegar com a sala IS. 867 autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 14 nós. Agora está pronto para iniciar o pushback? Totalmente pronto? Já está iniciando, estou visual. Não estava autorizado, mas conclui, chama táxi, 4089. É, desculpa. Estava liberado, desculpa. Disse que seria autorizado. Pedi que mantivesse a posição, mas enfim, já está iniciando, conclui, chama a taxa. Quatro, sete, aguarde, cópia, mão, mão, WhatsApp, é o número 2. Terra CA confirmando sobrevoo em que localidade? Decolada 12, chame o controle 119.8. 19.8, gol 8267, obrigado, boa tarde. Máximo Delta. Serra, escuta por top. Autorizado Serra Novembro, Serra Novembro, voo local, rota direta, Camaçari para o Pro Norte. O Yang Serra Serra mantendo 500 pés, transponder 0142 e o controle 119.8, Yang Serra Serra. Confirmando o POB? Estacionamento e decolagem, torre 1.8.95. Máximo azul 4089, 2 a bordo, Galeão, 3:50. 5-2, confirmando o horário? O autonomia? 3:50, senhor. Pesado táxi em frente à direita, torre 1.8.95, ajuste 1017. Juliette, portão 04. Salvador Barreiras, rota direta, Lapa, restante conforme, nível 200, saída Momo, após ataque. Decola da nozela esquerda, após 5060, controle 119.8. 5060, Trip 54. 1409, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0190 graus e 9 nós. Chama a Quadra, a significação desse tempo mantém o nível de voo 060, autorizado de chegada Mari. Salvador Galhão, via Pesulo no 0, Mato, Lúvito, voz Barbacena, restante conforme, nível 360, saída Dael, transição Motiva. Dael, transição Motiva. Decola no 0 direita após, 5064, código 119.8, controle. 5240. Confirmo, DC mantém 180, chegada Mari. 5240, 180 Mari, 35. Correto, chama pronto, portão 02. Diversionar, pushback, coordenação com solo e freio, observando a aeronave da companhia que passa no 04. Beleza, sequência 20, decimal 1. Caminhão 41, reduza para 2309. Mais 214089, decolar 216, chame o controle em 119.8. 198, bom dia, 14089. Controle Salvador, Buenas, é o azul 4089, perfil da saída da Elbidev. Azul 4089, tá tratando da decolagem, submantenha o 340 após 2000 pés, voa da El. Sente, após 2000 pés, voa da El, azul 4089. Controle 1867, pode voar, Elefa, dá presente? Tanque Serra Serra, não há tráfego a reportar? Vento 180 graus, 15 nós, reporte para o Tola. O senhor vai seguir em aproximação até a receptores da companhia, posição de 2 horas, 5 milhas, cruzando 140 RDC. Gente do tráfego da companhia, DS 160-35-244. Reduza para 210, 240. 202109, 35247. Bianchi Serra Serra comprou a norte e chame o controle em 119.8. 198, camarada. Oscar, frequência livre. Controle, meu cordial, boa tarde, é o Papa Sandrinha, que é a Serra. Siga. Quem é que é a Serra decolada em mar? Vai com o Pro de Camaçari, Camaçari, que é o Sérgio Serrena. A Serra, você tem condições visuais direto do Camaçari, vamos liberar o CTR. Confirma o POV? POV 0, passa a vodka. Azul 4089. Prossiga. É, poderia coordenar a proa de DF pra nós? Aguarde. Gente, aguardando. Cinco, dois, quatro, dez. Gente, desce até 130. Desce 5240. Voo no 867, chame o centro Recife 3260, alterna 288. 1260, 1288, voo 867. Localizador 5474. Represona 3. Cinema 141, quanto a velocidade? 2309. Tenente, reduza para 1909, número 3 na aproximação. 1909, número 3, é o passado. Azul 4089, chame centro Recife, frequência no 33 decimal 95, alterna no 33 decimal 25. 3395, 3325, 4089. 2-0, está autorizado. 2-0. Voo 867 na escuta. E 5240 vai seguir tráfego da companhia, 12 horas e 6 milhas. Desça para 3 mil pés, o QNH 10-16. 3 mil pés, 10-16, seguindo 35-240. T20, desça para nível de voo 050. T20, 050, GNM 141, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, seu limite é o localizador. Você prepara Momo Proti, tá? Cuidado, prossiga. T3, reporta ataque. 47. Posição. Cuidado, rebote na rotatória, visual com campo. No 41, informe helicóptero, sua posição de 12 horas, 15 milhas no rumo oeste, mantendo 1 no meu pé. Tá, confirme intenções. Táxi 35447 com 44 no PLD, 4 horas e 50, alterna Brasília. O seu 447 confirmando apenas a alternativa? Brasília. Gente, autorizado o táxi e a PAC 341 no Indiáfono, considera a torre no 95 a 2016. Autorizado via pátio 3, pátio principal ONU, via Índia e Alfa 2. Muito obrigado, boa tarde. Visão da presente, 5474. 5474, semi-torre, 1 na noite, decimal 95. 118, 95. Ok. trip 5240, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Para 2000 X-Way, autorizado, reporte era trip 5240. Sinal 1141, curva esquerda na proa 170. Esquerda 170, 1141. Salvador, uma boa tarde, está 3 andados, 3 passando meio quente. 3193, contato, radar, decolagem, suba para nível tipo 360, saída da EL. 360, saída da EL, precisa de voar direto da EL. Autorizado Leda, 3193. 3193. Sinal 1141, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 150, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Way. Esquerda 150, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Way, 1141. Aguarde, mantenha escuro. Afirmativo, livre pouso, tipo 5474. Tem 5474, confirme já baixado travado. Baixou e desavou, 5474. Tente. Salvador, boa tarde, trip 5240 estabilizado. Trip 5240, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte passando externo, baixado travado. Botará externo, baixado travado, trip 5240. Mantenha ponto de espera, boa tarde. Saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva à esquerda, controle 199.8. Aciona 5102, proteja. Exato, Fortaleza, nível 370. Momo 19. Planejamento correto, chame para prospeccionamento. Na 320, reduz a velocidade 1990 nós, desça para 2000 pés, depois estabilizado no localizador. Ok, 2000 pés, a redução para 1990. Controle, por gentileza, tem como fazer uma ponte com a torre e solicitar o apoio. Está na reportada check, tem trip 5240. Tem trip 5240. Recomendação médica foi apresentada durante o embarque dela, a documentação é válida, porém agora na descida ela começou a apresentar sintomas, segundo a minha comissária, de pressão baixa e princípio de desmaio aqui, então eu vou solicitar na 06, ela é 02 delta, o apoio da estranhada para que faça esse atendimento, por gentileza. Ela está se apresentando na 02 delta, sente? Ela já foi atendida a bordo? Não, ela tem como fazer o atendimento agora que a gente está descendo, o centro já está ligado. Então se a senhora puder encostar, a gente agradece. A gente até mantém a velocidade de 190, o comissário está fazendo esse monitoramento para a gente. Gente, vai ter dois anos. O 474, solo 30, livrando à direita, chame solo 121.9. Localizador agora. 141, Jumitori, 1-9, décimo 95. Controle, é o Mike Culeado. É, o Xenem 320, o senhor está seguindo o tráfego da companhia 7 milhas à frente. A redução foi somente para manter o sequenciamento. É, somente isso. Alfa, pelo baixo 6, tá passando. Culeado. Boa tarde, o Xenem 61, passou. Poxana 6141, boa tarde, continua aproximação, número 2 para pouso. Altimetro 90 no meio, reporte no externo, baixado, gravado. 0 no meio, número 2, 6141. Correio Mac Eco Delta. Mike Eco Delta, faça um 360 na rotatória pela direita e aguarde autorização para aproximação no nosso site. Informo sequenciamento de 3 aeronaves para pouso. Ok, ciente, curva direita 360, número 4 para pouso, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, desconsidere, continue a aproximação, é ponte no final de 3 milhas no nosso site. Ponte no final de 3 milhas, Mike Eco Delta, dá um site. Mike Eco Delta, informo que estará um pouso parado na cabeceira 17. Reporte quando visual com E2320 na final 10. Reportará o Mike Eco Delta. Com a primeira direita, vai chamar a controle 198 e nosso transponder 5107, passarela 2230. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Para posicionamento 2230. Reporte na final da RIMA. 4-0, solo 3-2, livrando à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direita com 209, trepista, chique 240. Delta visual com E2 na final da 10. Frente, Mike Eco Delta, aguarde autorização de pouso. 4-0. Puxando a 6-1-4-1, pare com uma solo se esquerda, um circo cósmico, aproximando a final da 1-7, não interfere na sua aproximação. Centro do tráfego, 6-1-4-1. 6141, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 13 mais, confirma baixar de trabalho. 320, chame torre, 1-9-95. 2-900, pela ajuda, chame 320. Cadu, vento 1-9-0 graus, 13 mais, confirmando baixar de trabalho. Baixar de trabalho. Gente. Delta para informação, bando de pássaros no final da nossa saída. Delta, copiou a torre? Ok, ciente, Mike Eco Delta. Ciente, Mike Eco Delta, autorizado, pouso parado na cabeceira no site, venta 190 graus, 149. Autorizado, pouso parado no 7, Delta. Boa tarde, torre, chanela 320, final estabilizado, vai estar travado. Oxana 6320, continua a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre, Oxana 6320. Na final da Rimaro, Yankee Serra. Yankee Serra, ponte quando em solo controlado, vento no aeródromo 190 graus, 1-3-1. Ponto Serra. Trono, solo 3-5, livre direito, chame solo 1-2-1, decimal 9, virizando por gentileza. 2-9. 320 para informação, a sua esquerda, um circoísque aproximado da curva final do nosso site, não interfere no seu pouso. É, aqui é o cenário, é 320, obrigado. É, 320, livre, pouso, pista no 0, vento 1, 90 graus, 1-3-1. Livre, pouso, cenário, é 320. Ação, ataque civil, alfa, repartindo da Juliette. Alfa, 320.